Passo Esperança para todos. Você faz 4-1 no começo do balão 2-7-8, 3-7-7, por favor. Na frequência 122.8, alternativa 26.0, com voz. 208. Tchau, 01, não prossiga. Depois, Salvador, vai até o Índio do Maré, vai passar 1-5 mil de Salvador, do Jornal. Tem que ir lá, você está pouco ou sobre pouco? Para o estacionamento, se eu estou em visual, você pode traduzir. Mas eu vou ver se eu estou em visual. O Guardião 05 prosseguindo para o Salvador, que foi morto, passado 14 milhas, na Marquina 1 mil pés. É mesmo, bolas 4-8, direita sol, 12-9. Ele saiu de Maré? Os últimos 6, não houve contato com o C3-5. Solicita o mesmo, na frequência 1-2-5 decimal 1, alternativa 1-2-2 decimal 3, 5, bom gosto. 2, na frequência na noite, estimado. Não, Guardião 05. Romeo Lincoln A, Rui Paris. Reporte 01445, o reporte Paris está sendo visto no leste. Valeu, 4-5, o Coronel 8, sinal 9-5. Barra Hotel Yankee, deixa para 2-10. Ana, Coronel 4-5, andar, continua com a sua ação, Maria de Família, já no lado 2. O Barão está a 1-10 da FC. Agora, continua com a sua. Já zero um, frequência 125 decimal 1, alternativa 128 decimal 35. Alternativa 25 decimal 45. pela direção do Zara, a porta da fronteira base. Tráfego é informar, mais próximo, coordenar o prefeito de Feira, 131, decimal 3. É um zero no Brasil. 7-7, para o Mato Grosso. 7336. informações, já pode a tripulagem agilizar para o cruzamento do campo? Mike, autorizando a tripulagem, estamos 7090 graus, 09, PNH padrão, pode sair aqui, Mike. Oi, eu estou com a Tango Lima, aqui de Tango Lima, Kilo Zulu. Boa tarde, tráfego aproximado, Senegal, no 013, PNH padrão. Continua a aproximação, chame o Serra, até mais de Tango Lima, Kilo Zulu. Eu fiz uma hora de Serra, eu tenho que fazer uma conta reduzida e após 3 e 4 na 1-7, após o conta reduzida no 0. Gente, da intenção, só que remetido na pista 1-0, continua a aproximação, aguarde a autorização de toque remetido. Depois do topo Alfa 3-4, decolado da pista auxiliar, irá fazer o principal cruzamento do campo, seguir a visual no corredor forte. Aguarde a autorização de toque remetido na pista 1-0, voltando Lima, que resolveu. Tudo bem, Lima. Serra, contra um passado espetado, Lima, Cruz Lula. Serra, Lima, Cruz Lula, continua a aproximação, agora as produções para garantir. Lima, Cruz Lula. Cruzou o eixo, Oscar de Mike. Cruzou o eixo, Yankee Mike, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, é um bom voo, já. 120.8, Oscar de Mike. Fazendo Lima, Cruz Lula, autorizado o toque remetido na pista 10, vento 090 graus, 1129, que ainda padrão, só passando Lima, Cruz Lula. Lima, Cruz Lula, Lima, está sendo tira na 1-0. Zero mais 5, consegui chamar de pouso, ingresso na terminal era para outra. Subi para ser 095, eu faço para cima. Tem turma até 070, 24, 35, 24, chegada a tocar esse outro. Vamos lá, vamos lá. 2063.